Antena Web Informação. Grécia, Ucrânia, Iêmen, Irão, Iraque, Síria. Este mundo tão cheio de paz está cheio de tantas zonas de conflito. Vamos falar sobre elas num espaço radiofónico onde eu, Carlos Bonaparte, faço questão de deixar a par do que acontece no mundo, nesse do qual as notícias não falam. Zona de Conflito, aos domingos, a partir das 11h30 da manhã, no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Um alerta, ou um falso alerta, ainda estamos por saber, em Nantes, uma escola que teve que ser evacuada por uma ameaça de bomba. As autoridades estão neste momento a investigar se há ou não, efetivamente, uma bomba dentro do edifício escolar que teve que encerrar esta manhã depois dessa ameaça de bomba. É mais uma das notícias que se destacam de todas aquelas que vão marcando os últimos dias depois dos atentados em Paris, no dia 13 de novembro. Há histórias que nos contam os momentos que se viveram, o drama que se viveu naqueles instantes depois de que às 19h45 de sexta-feira, 13 de novembro, várias bombas e tiroteios eclodiram na capital francesa, Paris, num projeto, bem arquitetado por o Estado Islâmico. Há neste momento sete vítimas terroristas que acabaram por falecer depois de fazerem explodir ou de serem assassinadas pelos militares franceses, mas há ainda alguns que estão a monte. Um deles, em particular, que é belga e que estará por trás de toda esta orquestração. Depois de vários intentos de apanhar este cidadão belga de origem árabe, tal tentativa foram infrutíferas depois de, para além da França, este cidadão ter alegadamente desaparecido da Bélgica. Chegou-se a colocar a hipótese de estar em território espanhol, mas aparentemente essa hipótese estará a ser descartada. François Hollande já disse a Bruxelas que não vai conseguir cumprir o orçamento para 2015 e 2016, já que vai ser preciso reforçar a segurança. Perante esta situação, Bruxelas e os seus representantes, refirmo à União Europeia, já vieram dar luz verde a esta situação excepcional para que possa ser feito um reforço da segurança para evitar ao máximo estes atentados. O avião russo que se despenhou no Sinai a 31 de outubro deste ano foi mesmo derrubado por uma bomba a bordo. Aliás, dois dos funcionários do aeroporto de Sharm el-Sheikh já foram detidos pelas autoridades egípcias, porque alegadamente também estarão envolvidos neste atentado. A bordo seguiam 224 pessoas, na sua esmagadora maioria de nacionalidade russa. Não houve, como é lógico, sobreviventes. A Rússia já decidiu que vai reforçar os ataques na Síria. Aliás, tal facto já se verificou esta manhã. Entretanto, a França continua os seus bombardeamentos em Raqqa, a capital do Estado Islâmico na Síria. Depois de um bombardeamento no domingo, um outro à noite, nesta noite de segunda-feira, e é a primeira vez que a França bombardeia Síria em apenas 24 horas por duas vezes consecutivas. E sobre o que lhe dizia há pouco, já esta manhã, bombardeiros russos estavam a atacar também o Estado Islâmico. A Rússia, inclusive, prepara, ou equaciona, melhor dizendo, uma invasão terrestre e é o primeiro país a abordar esta questão de frente. Mas Estados Unidos, por exemplo, e até alguns países europeus poderão vir a juntar-se a esta invasão terrestre na Síria. É a primeira vez desde o conflito que começou em 2011 e que já fez centenas de milhares de vítimas que se equaciona tal situação. A França disse já mais de uma vez, pelo seu porta-voz, Presidente da República, François Hollande, de que a França está em guerra, declarada guerra ao Estado Islâmico, e há então este reforço policial dentro do território francês e na Síria também este intensificar dos ataques. É a atualidade que domina o dia e o nosso antenor de informação vai ficar por aqui. Lembrando apenas de que a negociação com os parceiros sociais continua dentro do território nacional português. Tudo isto para dizer que, depois da semana passada ter sido chumbado o programa de governo PSD-CDS-PP, e isto causou a consequente queda do governo, estamos agora à espera da indigitação ou não de António Costa, líder do Partido Socialista, para liderar um governo durante os próximos 4 anos. Esta é, ironicamente, cada vez mais uma possibilidade improvável. O que era praticamente certo é agora já uma questão a ter em conta. Existe a possibilidade de que Portugal venha a ter um governo de gestão até junho do próximo ano, à altura em que se poderão realizar as próximas eleições. Na altura, Cavaco Silva estará mesmo no final do seu mandato e esta será então a última vez que liderará uma situação deste género. Quanto a Pedro Passos Coelho, pediu uma revisão constitucional na semana passada, mas tal, como já era esperado, aliás, tal possibilidade foi categoricamente chumbada por Bloco de Esquerda, por CDU e por PS. E agora sim, o nosso antenor de informação fica por aqui. Vamos retomando a atualidade sempre que necessário, como é lógico, sempre com a intenção de ter também outros pontos de informação, mas atualmente o que está a acontecer em Paris, de um modo particular, e na Europa, de um modo geral, está inevitavelmente a marcar a atualidade. O Antenor Informação volta amanhã às 13h25. Entretanto, sempre que se justificar, haverá especiais de informação para manter a par os ouvintes daquilo que vai acontecendo por Portugal e pelo mundo. Para si, ouvinte, uma ótima tarde e até amanhã às 13h25.